Caramba Cast, está começando o nosso primeiro Caramba Cast, isso é o primeiro de muitos, bom, de muitos, pelo menos até 2012, porque estão dizendo por aí que 2012 o mundo irá explodir, brincadeira, ele irá acabar, eu te enganei, né? É, eu sou muito palhaço mesmo, e estamos aqui para discutir esse assunto hoje, estamos aqui com o Rafa e o Tucci para discutir esse assunto polêmico sobre 2012, né não, galera? É isso aí, 2012... Fim do mundo ou não, quem sabe? Fala aí, Rafa. É isso aí, 2012 tá chegando pra muitos, tá acabando o mundo, sei lá. Vamos aí ver todas as expectativas das pessoas diante desse grande acontecimento. Mas vocês acreditam assim, vocês, sei lá, acreditam mesmo que vai acabar em 2012? Porque pra mim, pô, nunca vai acabar em 2012. Porque, pô, não sei, eu não sou Nostradamus, apesar que o Nostradamus também errou. Contagem dele, ele falou que acaba em 1999, mas ele errou. Vocês acham que vai acabar mesmo? Não, eu acho que o mundo não vai acabar em 2012, ele vai passar por uma transformação, é o que eu acredito. Assim, eu na minha opinião, o mundo vai acabar perto, mas 2012 ainda é muito cedo, até porque, mesmo com esse calor infernal e essas mudanças climáticas, tiveram, sei lá, de 10 anos pra cá, eu ainda não acredito que isso vai afetar tanto, mas sei lá, daqui a uns 100 anos, quem sabe você já não vai estar vivendo comendo carne de porco na fogueira. Não, é porque tipo assim, ó, cientistas dizem que é improvável o mundo acabar em 2012, que algum dia o mundo poderá passar por esse efeito de aquecimento global que vai acabar com a extinção de alguns tipos de animais. E os cientistas prevêem-se bem mais pra frente, não agora pra 2012, mas há algumas culturas que acreditam que em 2012 é o fim do mundo, vai ser as mudanças, e vai ser explicado nesse querido podcast, né não, Jairo? É isso aí. É basicamente isso. Bom, o Nostradamus aí também, o cara falou que em 1999 foi o mesmo bafafá que tá rolando agora também. Meu Deus, o mundo vai acabar, fudeu, já era. Vai acabar em 99 e não acabou a porra de 99. Um monte de falar, matou, aliás, né? Pois é, cara, os caras se mataram, pô. Eu não quero ver o fim do mundo, eu vou me matar. Uma pessoa inteligentíssima, né? O cara, pô, vou me matar, não vou ver o fim do mundo. Pô, se vai acabar, então deixa acabar, cara. Não precisa se matar. Qual a diferença? Você vai morrer do mesmo jeito, idiota. E o bacana é que não acabou, né? Pra vocês. Então, pra você ver que o povo se matou, beleza? Perderam muita coisa, tipo, sei lá, o que eles perderam, assim, de legal, o que aconteceu. É, perderam o 11 de setembro, não, 11 de setembro não foi legal, é. Perderam o Michael Jackson, não, também não foi legal. Também. É. A DC Gonçalves, não, também. Pô, eles não perderam nada, eles foram muito inteligentes, morreram em 99, foram inteligentíssimos, eles não perderam porra nenhuma. Foram muito felizes e estão vivendo num lugar melhor do que a gente aqui. Perderam o Brasil pentacampeão, velho. Perderam o cara. Isso, boa, lembrado, perderam o Caramba Cast, isso é mais importante do que caralho, qualquer coisa. Caralho, me emocionei, velho. Caralho, velho. Não vou me matar até eu saber que o Caramba Cast acabou. Quando acabar, isso. Aí, beleza. Mas assim, eu acho meio pesado falar o mundo vai acabar, porque, tipo, não vai ser do nada que alguma coisa vai acontecer, não vai existir nenhum humano, assim. Só vai tornar o mundo inabitável pra pessoas, sabe? Não vai ter... É, o mundo em si não vai acabar, porque não, ele não depende da gente, a gente que depende dele. Então, se o mundo acabar, ele não vai. Ele vai fazer a limpeza e tipo, se tornar inabitável pra gente. Talvez pra alguns seres ele ainda é habitável. E tem alguns cientistas dizem que esses aquecimentos, por exemplo, o Tucci que mora no Rio... Que ele falou que lá tem dias que tá a sensação térmica de 44 graus. Isso é uma coisa natural, um ciclo da Terra. É como se fosse uma autolimpeza. Se tem alguma coisa prejudicando, aí ela vai lá e limpa aquilo pra que possa voltar ao normal. Então é um fato que a gente tá fudendo o planeta, né? Não, mas sábias do Rafa. Estamos fudendo o planeta. Coisa linda. Delícia. Mas assim, é mais correto afirmar, né, que a sociedade vai acabar, que a humanidade vai acabar. Exatamente. Não o planeta em si, mas assim, eu só digo que mesmo se acontecer alguma catástrofe enorme, como passou naquele filme, que eu até dormi um pouco, porque eu não achei tão legal, mesmo assim, passou naquele filme e tal, coisa de alagando tudo, essas coisas assim, eu acho que mesmo com essas catástrofes ainda vai existir um certo campo que ainda vai existir algumas pessoas vivendo em condições precárias e essas paradinhas assim, só que nada que vá dizimar totalmente os humanos, do jeito que a Terra fique totalmente vazia e seja só mais um planeta em vão. É, eu também acho. É, porque, mas tudo isso começou mesmo por parte do calendário Maia. Que o calendário Maia diz que o fim do calendário Maia é em 2012. Eles começaram em uma certa data. E ele acaba em 2012. Acaba. Em 2012, pá, acabou. Aí o que acontece? O pessoal deduziu que o mundo, pô, acabou o calendário Maia e então o mundo vai acabar em 2012. E eles costumam prever para cada ano, eles, por base dos astros, né? Porque eles têm muita astrologia lá nessas paradas. E previu que vai acontecer muitas catástrofes e deduziram assim, que como acaba em 2012 vai acontecer catástrofe, vai acabar o mundo. Mas muitas pessoas não sabem que em 2012 para os maias acaba, mas em 2013 recomeça. Então, 2012 acaba e começa um de novo. Então, significa que pode ser um novo ciclo. Não, beleza, o povo também fala, ah, acabou o calendário. Pô, mas sei lá, vai ver que os caras... Bom, escrevendo quantos anos no calendário? 5 mil anos, né? É, sei lá. Deixa eu ver. Escreveu 5 mil anos, velho. 3.114 antes de Cristo. Aí o cara, porra, tipo, sei lá, não bate um cansaço nele, não, na real. O cara escreveu no calendário lá e, pô, vai escrever até, por exemplo, eu vou escrever um calendário até os anos aí. Eu vou escrever até, tipo, sei lá, 5 mil. Vou escrever eternamente, né? O calendário sem fim também. É, pô, tá aí, tomar... cansei. Quero escrever nessa porra, não. Não, o cara chegou em 2012, pô, velho. 2012, pô, ninguém vai estar mais vivo nessa porra aqui. Todo mundo morreu, foda-se, vai se escrever, né? Eu acho isso. Não, outra coisa é você pensar, porra, se acabou pra eles em 2012, se não acabar, o que, que eles vão fazer? Todos os maias vão se matar? É, tem uma charge que eu achei muito interessante. Ah, eu vi. Que ele fala sobre 2012 lá no site charges.com.br, você encontra, dita lá 2012. É muito boa a charge, ilustrando realmente isso sobre 2012. E tipo, se eles realmente, sei lá, prevessem um futuro, né, escrevendo lá no diário dele lá, tipo calendário, né, e, sei lá, vai ver que eles, pô, vamos ver aqui, vamos lá, avançar em 5 mil depois de Cristo, a cura aqui da doença, ninguém vai morrer de quê, pô, então, pô, os caras, tipo, sei lá, uma consulta, né, conferindo o gabarito da vida dele, né, não. Porque senão assim é que o Maia ia dominar o mundo, se tivesse essa parada aí. Não, mas é porque eles são baseados nos astros. Não, mas porra, pensa assim, tipo, tenta rever todo o calendário Maia, tudo que eles já disseram, porra, só... Eles falaram tanta coisa, assim, tá? Eu nunca parei pra prestar atenção nisso, até porque nem em 2012 eu acredito, mas beleza. Aí foram revendo, e cara, só quando eles falam que o mundo vai acabar é que todo mundo começa a rebolir isso. Porra, os Maias deviam ser mais respeitados desde antigamente, né? Assim, e também tem, é porque várias pessoas, aí tem esse do calendário Maia, né, que até foi feito o 2012, aquele filme 2012, pra quem não viu, muito bom, que fala justamente sobre o 2012 baseado no calendário Maia. E também, além do calendário Maia de se dizer isso, o Nostradamus, eles acharam um livro perdido de Nostradamus, que ele vai... falando vários acontecimentos, eles vão lendo e interpretando, aí ele fala sobre a Segunda Guerra, fala de Hitler, fala de várias coisas. E aí chega uma parte que ele fala que o mundo vai ser dominado por terremotos, vulcões, epidemias, e o pessoal começa a associar, pô, a gente tá próximo de 2012, porque o 2012, pro Nostradamus, não vai acontecer de uma vez, saca? Não vai chegar um meteoro gigante... Pá! Acabou o mundo, não é isso? É uma coisa gradativa, entendeu? Se for acontecer em 2012, vai acabar lá, mas pode, quem sabe, pode estar começando agora, entendeu? E ele prevê, assim, muitas coisas, muitas catástrofes até lá. E eles associaram e dizendo que Nostradamus também preveu o fim do mundo. Filho, não, mas Nostradamus tem uma cara de maconheiro, mas tudo bem. Você então, minha mãe é Nostradamus também, velho. Como assim? Não, você é sacanagem, porque ontem eu fui ali nos colegas ali, no grupinho ali, eu, beleza, eu ia pra lá, minha mãe não vai porque vai chover. Eu olhei pro céu limpo. Céu limpo, é a sua noite que tá doendo, velho. Tinha uma nuvem no céu. Aí eu falei, não, mas que isso, vai chover não, tá tranquilo, eu vou lá. Quando eu cheguei lá, começou a chover. Pô, fudeu, agora. Ou seja, você tem que ligar na sua mãe. Quando sua mãe falar, não vá, então você não vai. Mas também não vai chover nesse dia. Se você sair, é que vai chover. Mas sua mãe, toda mãe é o Nostradamus da vida. Boca de mãe é pra aguentar, moleque. Minha mãe, eu tava segurando o copo assim, firme, velho. Ela falou, segura esse copo direito, vai cair. Que mãe, vai cair nada. Pé. Hã? Isso é não. Para. Não, toda, para existe. Toda mãe é o Nostradamus da vida. Não, sério, velho. Cara, eu tô falando. Não foi nenhum homem que escreveu o calendário Maia, então. Foi a mãe. Foi uma mãe, cara, tipo, ela tinha 18 filhos, aí o bebê tava em cima assim da delícia que tava ficando lá, sabe? Então, moleque, tu vai cair daí. Ah, não, o bicho caiu. Ah, beleza, agora bora lá, voltar aqui pro calendário, né? Mas. Me dou tempo pra acabar. Mães são Nostradamus da vida. Eu acho que todas as mães deviam se juntar e fazer um calendário real. Aí com certeza ia acontecer tudo que tá acontecendo, o povo vem dizendo por aí. É doido, olha o perigo. Acho que tem uma associação secreta de mães que cria um calendário. Tipo, 18 anos meu filho vai bater de moto, 19 anos ele vai pegar AIDS. Credo, mãe! Que isso, que isso. Nada sombrio, mas eu acho que. Se você respeitar sua mãe todos os dias, respeitar os maias também, cara, respeita sua mãe, ouve ela. Se ela pedir pra lavar a louça, não bufa, cara, vai lavar a louça. Tem que ter uma prática pra vida inteira. Tipo, ela vai falar, você vai ter que lavar a louça a vida inteira se você não lavar. É. Aí, porra, você cresce e você vai trabalhar. Aí o único que você arranja é lavador de louça. É verdade, ela vai falar assim, ó, vai lavar a louça. Eu não. Eu tô prevendo que você vai virar um lavador de louças no futuro. Tá, mamãe, tô indo lavar. Prometo, eu juro, para. Desse jeito. Ligado nessas conspirações de mãe aí também, mães secretas aí, programando o futuro, tem também aí, eu acho que também um que tem por trás desse programa aí das mães aí, eu acho que o Lula também é um safadinho, viu? Hã? O Lula, tipo, não, presta atenção. Beleza, teve Olimpíadas, Copa, tudo aí pra trás, o bicho. Não, beleza, vou matar dois coelhos com uma palada só. Vou pegar a Copa do Mundo, 2014 e 2016 as Olimpíadas, certo? Aham. Uhum. Então, o cara vai lá, pô. Conversei com as mães lá, dos garotos lá, falaram que o mundo vai acabar em 2012 mesmo. Beleza, vou pegar a Copa e as Olimpíadas, né? Tudo depois de 2012 mesmo, o mundo vai acabar, foda-se. É. Cara, é inteligente, ele quer ganhar a galera. Eu tô sabendo a lábia do Lula aí, rapaz. O que isso é inteligente? Já jogou tudo pra depois. Se o mundo não acabar, então fudeu, né? Fudeu, vai fudeu. Ter Copa, aí... não vai ter Olimpíadas, beleza. Aí o Lula vai perder outro dedo, com certeza. Mas, olha... Mas eu acredito... Que... Vai acontecer... É uma hipótese minha que se acontecer... Se caso venha acontecer esse período de 2012, que eu acho que se acontecer não vai ser o fim do mundo, vai ser algumas catástrofes, eu acho que vai ser para a união dos países. Realmente, depois que isso acontecer, eu acho que realmente todo mundo vai ficar mais unido. Como você pode ver, o Haiti sofreu terremoto, a galera foi lá e ajudou, o Chile também. Então, nessas horas, a galera se une, mas pode ser igual tu te disse, né? Que se a galera estiver passando dificuldade, todo mundo junto passando dificuldade e tal, e aí o pessoal vai se unir para poder sobreviver. E isso vai fazer uma aproximação dos povos e talvez até acabar com um pouco de preconceito que ainda existe, mas pode também existir talvez até uma terceira guerra mundial, vamos supor. Sei lá, os países da Europa sofrem muita coisa e o Brasil não sofre nada. Aí começa uma guerra por alimentos, guerra por água... E isso pode acontecer também, né? Eu acho que 2012, assim, tipo, sei lá, foi como tipo uma jogada de marketing sem querer, assim. Tipo, quando chegar em 2012, a galera tipo, vai se tocar, assim, pô, caramba. Tão, tipo, ver o filme, essas paradas todas, assim, que estão prevendo. Quando chegar em 2012, o cara, pô, vai tipo, dar um plim, assim, elas vão se ligar, tipo, o mundo já tá acabando. Mas, tipo, não vai acabar, entendeu? Tipo, elas vão se ligar, vai ser mais ou menos isso. É. Mas, assim... Só uma coisa, lembrando, se você for assistir o filme de 2012, não vá ficar crente que o seu avião vai decolar justo na hora que a Terra vai estar desmoronando. É, não. E você não, não é o Schumacher, ele não passa dentro de um prédio de vidro e sai do outro lado, tá? Só pra deixar bem claro. Cara, tipo, se prepara, sério, tipo, eu mesmo não acredito mais, eu já vou me despedindo do povo quando chegar 2012. Se prepara, cara, não fica crente que vai dar tudo certo, que não vai dar nada certo se acontecer. Tá, tipo, igual 1999, não se mate, tá? Antes de você ver o mundo se acabar. Por favor. Mas eu acho que. Eu quero deixar. Falar uma parada aqui. Que a gente comenta isso pra conhecer, porque eu acho que a gente precisa conhecer um pouco de tudo. Mas eu acho que a gente não pode ficar fissurado nisso. Tipo, vive sua vida, faz o que você acha que é certo. Segue seus conceitos, mas não vai deixar de viver sua vida pra... Porque, o mundo vai acabar em 2012, vai ficar com medo, nada disso, velho. Ou então não viva como se o mundo fosse acabar, porque nunca se sabe. Então, cara, se você é virgem, espera acontecer, não sabe. Não perca sua virgindade com a puta e tal, velho. Só porque o mundo vai acabar em 2012. Porque o mundo não é certo que vai acabar em 2012. Então não precisa pegar uma puta qualquer, pegar AIDS e falar, foda-se, tô quase, mas o mundo vai acabar. Não. Vive sua vida, siga em frente, porque você pode viver até 2000 e lá vai pancada. É, e se o mundo acabar e você morrer virgem, olha que beleza, você vai ser puro. Isso aí, você vai pro céu e aí você vai ser considerado um dos 40 virgens pro Al-Qaeda. Tá vendo? Que beleza. Bacana. Bom, eu vou dar uma de Nostradamus assim, tipo, sei lá. Começar a filosofar e eu cheguei à conclusão de que, sei lá, o mundo vai acabar em, sei lá, 2132, beleza? Então eu espero que em 2132 ainda exista esse caramba aqui, pelo menos espalhado pela net, alguém escute e esteja o mundo explodindo agora, por exemplo. É, e você vire um profeta e faça sucesso, né? Depois que o mundo acabar, eu vou fazer sucesso, com certeza. Não, mas, tipo, a galera escuta e faz sucesso que nem Nostradamus. Antes do mundo acabar, né? Ou não, eu tô torcendo pra você, Dico. Vai criar a sociedade caramba, né? Tipo, caramba, o mundo vai acabar em 2132 e isso as pessoas em 2130, saca? É. Aí elas vão estar desesperadas falando, nossa, eu ouvi num podcast, cara. Podcast, o que é isso? É uma coisa lá de antigamente que as pessoas gravavam som em uma coisa chamada computador. Nossa. Mas ainda dizia que o mundo vai acabar. Cara, você ainda ouve podcast... Cara, podcast, mas o Jaider do caramba cast disse 2132, ai meu Deus do céu, aí vai ficar todo mundo em desespero. Não, acho que não. Pô, qual é, mano? Que idiota, vamos, sei lá, construir uma nave. Provavelmente em 2132 eles vão estar habitando outro planeta. Ah, que idiota, se acabar a gente muda para o planeta X. Eu não sei se... Tá, a gente não vai manter esse podcast até 2012, então vamos acabar aqui. É melhor então já dando uma despedida. Falou, mãe, valeu por me avisar que eu ia quebrar o braço se eu saísse na rua. Não, eu ainda sou virgem, galera, mas eu não vou pegar uma puta qualquer. E eu... Beleza, um beijo pra vocês e tchau. Até 2012. É isso aí. Beleza, então. Galera, se vocês puderam ver aí 2012, vocês já se preparando já, o que, é que vai acontecer em 2012. Tudo isso, beleza? Rafa, sua conclusão, assim, de você tirou desse podcast e pra você se preparar pra 2012, alguma coisa do tipo? Eu achei que eu ia na puta, não vou mais. Não, falando sério, eu achei que... tudo que a gente falou, assim, lá, se você quiser acreditar, acredite, se não quer acreditar, foda-se. A gente tá aqui só pra que vocês escutem a gente, continuem escutando a gente, independente dos assuntos malucos. Mas eu acho que tudo pode fazer sentido, né? E se você tiver em 2012 ou 2013 escutando a gente, não ria da gente, por favor. E acho que é isso. Nós éramos inocentes. Muito obrigado aí, galera, por estar escutando e não ter desligado antes do fim. É isso aí. Tuti, sua conclusão aí, o que você tirou desse podcast aí? Alguma conclusão, alguma preparação para 2012? Por favor, mãe, te amo muito. Desculpa ter quebrado o vaso. Sério, eu não queria ter feito isso, mas só isso antes de chegar 2012, tá, mãe? Tá. Eu tirei uma conclusão. Assim, eu continuo na minha cabeça que o mundo não vai acabar, mas mesmo assim eu já pego meu capacete e meu bastão de beisebol. Faz um abrigo subterrâneo. É, já cava um buraco. Leva coloca... água e batatinha frita. Isso aí, como... Mas assim, ah, eu esqueci também de ressaltar o que o Jair disse, também pode ser só um jogo de marketing para as pessoas se tocarem. Eu tento pensar por esse lado também, que só querem que você se toque, não em 2012, mas talvez mais para frente o mundo acabe. Então não acredite sério mesmo, mas acredite que o mundo vai acabar se continuar assim. É. E abraço na sua mãe antes de morrer. Não morra pra puta. Ou morra abraçado com ela, né? Mas... É, e tem uma coisa também que é tipo a facilidade em que a mídia pode correr com as notícias é grande. Por exemplo, Nostradamus preveu sobre Hitler, as palavras igual eu falei, e depois surgiu falando que Nostradamus tinha previsto o atentado de 11 de setembro, mas depois eu fui pesquisar e vi no History Channel eles falando que era tudo mentira, que alguém tinha inventado essa história e tal, blá blá blá blá blá blá. Então, nem tudo que você vê na internet nesses lugares é verdade. Tá, você guarda pra você ali e tal, mas não acreditem. Acredita. É, uma vez disseram que o Zina morreu, aí eu fui procurar o Zina morreu, o Zina morreu, mas aí eu vi no pânico que ele tava lá falando do Ronaldo e tal. Continuei acreditando. É isso aí, então minha conclusão é que, tipo, sei lá, hoje eu tô meio barbudo. Tipo, sei lá, eu acho que incorporei o espírito do Nostradamus, eu achei mesmo. Sério. Achei mesmo que vai acabar em 2132, tipo, sei lá, uma suposição, assim. Mas é isso aí então, galera. Ficamos por aqui no nosso programa CarambaCast 2012, nosso primeiro, beleza? E estaremos voltando aí semana que vem, ou não, não, brincadeira, estaremos voltando sim com um novo assunto pra gente debater aí, beleza, galera? Se você tiver alguma ideia, sei lá, ideia de programa, alguma sugestão, o que você achou desse programa, mande para carambacast@hotmail.com, a gente vai estar vendo lá os melhores ideias, sei lá, melhores sugestões, e estaremos falando aqui também no próximo programa, quem sabe, beleza? É isso aí, valeu, galera, tchau pra vocês. Abraço. Tipo, sei lá, um abraço aí pra todos. E tipo, sei lá, pô, claro que não, tomara que um raio caia na minha cabeça se o mundo for acabar em 2012. Jaide, ô, Tuti, que porra é essa, Tuti? O que? O que que eu fiz? Não, velho, tu não escutou lá não, o Jaider lá, velho, parada do raio lá, velho, irmão. Ah, porra, não, Jaider, faz isso não, cara. Jaider, tá brincando, né, velho, isso é edição, velho, isso pode ser isso, Jaider. Edita isso, Jaider, corta isso, Jaider. Ô, cara, lá comigo, cara, você não entendeu, você não entendeu. Jaider, aí, perdão.